Torres, Salvador, bom dia, chamamento 213, ponto esperador no zero, pronto. P213, alinhar e decolar, o vento não tem que ver graus, aí, Zona. Ali decola, o chamamento 213. Poxa, né, decolou. Aos 16:19, boa viagem. 19:15, oxa, né, 6213, boa. 19:08. 8, bom dia. Sou Rio, uma boa tarde, eu vou 962, tá... Um curso do localizador. 962, cheque trem livre pouso no zero, no 50 graus, 10 minutos. Vai reportar o trem, o voo 962. Vai ser travado, 962. Fundo 962, pouso autorizado, não 50 graus, 909. Livre de pouso, 962. Boa tarde, boa noite, 864, quanto espero na zero pronto. 864, alinhar e manter. Sim, mantém 864. 962 aos 23, direito no 211. 211, o 962. Chamitar, seu 864, decolagem autorizada, não 5 graus, 10 nós. Livre de decolagem, mano, 864. 8864, 225, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite, 64. Que chama para ingresso. De ingresso, reporte ali de ponto cabeceiro 97 km. Mike Eco Delta, prossiga. Passou o Parque Pituaçu, na proa de Itapuã. Torre Salvador, papapá, Charlie Sierra Tano, tava localizador, solicita cancelamento para prosseguir 197. Ok, o Mike Eco Delta inicialmente mantém o farol de Itapuã aguardando instruções. Vai manter Itapuã aguardando o Delta. Charlie Sierra Tango, o senhor vai prosseguir para 17? Positivo, 17, Charlie Sierra Tango. Eu cancelo o plano agora? Negativo, cancela para prosseguir para 197, Charlie Sierra Tango. Então cancela o plano aos 27, vou efetuar uma base pela direita e reportar a base baixada travada, final 97, Charlie Sierra Tango. Trataremos então no baixado travado, final 97, Tango. Mike Eco Delta, para informação, eu tenho uma aeronave que vai decolar agora da pista 17, o Kilo Romeo Oscar, ok? Reporte visual com o mesmo, Mike Eco Delta. Ok, o Delta informa que está na vertical de Itapuã, vai acertar um 360 pela direita, informará quando visual com a aeronave que decola. Kilo Romeo Oscar, reporte visual com Mike Eco Delta, mantendo vertical de Itapuã, 500 pés. Kilo Romeo Oscar, livre decolagem 97, o vento 140 graus, 10 nós. Acenda para 1000 e reporte visual com o Mike Eco Delta mantendo 500 pés à sua direita. Ok, 500 km, faz o seu contrato. Ok, acenda para 1000 e aguarda a transferência, Kilo Romeo Oscar. Oscar. Charlie Sierra Tango, livre pouso, 97, 98, 9. Contato então, visual com a aeronave que decola da 17 e com a aeronave que está girando base para o final da 17 também. Que dá presente então o Mike Eco Delta agilizando direto, base pela direita para a final da 17, Mike Eco Delta. Agilizando o Mike Eco Delta com base pela direita, calma na Delta. Charlie Sierra Tango, livre pouso, pista 97, 950 graus, 8 nós. Tango. Kilo Romeo Oscar, tráfego superado, 198 até o regresso. 198 até a volta, vamos lá. Cruzamento do Eixo, calma, Zé. Visual, Mike Eco Delta, reporte, aguarda a pista livre. A gente vai aguardando a pista livre, Mike Eco Delta. Charlie Sierra Tango aos 30, frequência livre à sua direita. Mike Eco Delta, livre pouso, cabeceira no 7, 15 graus, 89, o ajuste no 0, no meio. Gente, livre pouso para o Mike Eco Delta no 7. Torre Salvador, uma excelente tarde, está 32 sobre 6, uma milha do seu marcador externo e LF está 10. 32 no 6, livre pouso fixo no 0, no 30 graus, 8 nós, o ajuste no 0 no 6. Livre pouso na 10, 32 sobre 6, desconsidera a informação de glide no operante da TIS, né? Afirmativo, desconsidere, o glide já está funcionando. Ok, LF completo, 32 sobre 6, livre pouso na 10. Mike Eco Delta, solo aos 33, frequência livre, sua direita, parte 4. Salvador cordial, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Fox da Clima. Fox Lima, prossiga. Passou através do parque do Pituaçu. Está visual com as duas aeronaves, a aeronave na curta final da 10, está visual com a aeronave, a outra aeronave na 10. A intenção é, após a passagem da aeronave ser autorizada, pouso direto para o 5 BPA. Caso contrário, a intenção, pouso na 35, pouso parado na cabeceira 35. Ok, o Romeu Fox Lima, inicialmente mantém a linha no litoral, aguardando instruções. A aeronave da Azul agora passando o estádio neste momento. Posso ter que dê após a Azul aí, o Azul, prosseguir para o parque 5. Mas se não der, a gente tenta 35. Afirmativo, vamos manter a linha lateral reduzida aqui, comandante. Torre Salvador Azul 4076, boa tarde, estabilizado X-ray da 10. 4076, boa tarde, continue a guarda, pista livre. Continue a guarda. Solo 35, livre à direita, solo 121, décima 1. 121, vamos. Tá, 32, 16. Tô com o filho, 121, 1. 121, 1, filho. 121, 1. Azul 4076, checado o trem, pouso autorizado, 950 graus, 90 nós, o ajuste 90 no meio. Sempre pouso na DR 4076, checou. Romil Fox Lima, visual agora com azul à sua esquerda. Afirmativo, visual com mesmo. Ok, a retaguarda do tráfego autorizado direto para o pátio 5, Romil Fox Lima. Reporte na final para o pátio 5, 140 graus, 10 nós. A retaguarda do azul, reporte na final, pátio 5, BTA, Romil Fox Lima. Torre ao Guardião 07. Boa tarde, 4463, após aeronave da companhia na curtíssima, alinhar e manter. Após aeronave na final, alinhe e mantém a porta, azul 463. Torre ao Guardião 07. Prossiga, 07. Vertical de Itapuã, visual com Fox Trot Lima e a aeronave na final da 190. Seleciona pouso no pátio 3 do Guardião 07. Ok, mantenha a linha litoral então, linha litoral sul e aguarda para prosseguir direto para o pátio 3, o Guardião 07. Linha litoral do sul, direto para o pátio 3, aguardando o Guardião 07. Essa final, pátio 5, BTA, onde o Fox Trot Lima. Já avistado, aproximação direta. 150 graus, 90 nós, o ajuste 90 no meio, reporte solo controlado no pátio 5. Romeu Fox Lima. Reporte solo controlado, pátio 5, Romeu Fox Trot Lima. Correu, o Guardião 07 está para cruzamento da final da 35. Afirmativo, está livre o cruzamento da 35, Guardião 07. Mantenha ali no litoral sul aguardando o seu 7, está autorizado o cruzamento e está visual com os tráfegos intactos pelo pátio 3. E autorizado, tem condição de, pela final para o pátio 3, sem interferir com os tráfegos. 4076, livrou no 211, aos 38. 211, obrigado. 4463, decolagem autorizada, 950 graus, 89. Livre decolagem, 4463. Guardião 07, ciente. Está livre a aproximação direto para o pátio 3. Fique atento com o azul decolando agora da pista 90. Fique atento também com as aeronaves em táxi no salgão, no pátio 3, ok? Na movimentação no pátio 3. O Guardião 07. O vento 950 graus, 10 nós. Sim, a gente não vai interferir com a decolagem nem com as aeronaves em táxi do Guardião 07. O Fox Lima, solo controlado aos 38, frequência livre. Foi uma boa, o time 6225 está próximo, pronto, espera já 10, pronto. 6225, alinhar e manter. Anima, tem 6225. Né, 4463, decola os 39, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, boa. Aos 40, frequência livre, chame para a nova decolagem. Vai chamar o 07. Oi, agora o 167, ponto de espera próximo. Seguinte, o 167, mantém o ponto de espera. Mantém, o 167. 6225, Lochané, decolagem autorizada, 930 graus, 10 nós. Inferno, Lochané, 6225, 190. Mario, guarde o número 7. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Pátio 3, a intenção é táxi também aéreo para o pátio do Graé. Bonuno 67, alinhado e mantém. Mantenha 0, Bonuno 67. 6225, aos 4, 1, no controle 198, boa viagem. 198, boa tarde. Eficiente, Guardião 03, da presente, está livre da colagem com Proa Norte. 120 graus, 10 nós, com Proa Norte, Guardião 03. E aí, após, já vai ser autorizado direto para o Pátio do Graé. Você entendeu direto para Norte com o Guardião 07. É. Ok, o Guardião 07 pode prosseguir agora. Através norte da torre aqui, pode prosseguir através norte da torre, o vento no 30 graus, 10 nós. Fique atento apenas com o Ocean aí agora, iniciando o pushback aqui no setor. Teste com Proa Norte 07. E pronto, vamos lá, 67. Tinha o número 67, mantém a posição agora. Ah, tem, vamos lá, 67. Ok, Guardião 03, direto para o pátio do Graé, o vento no 00 graus, 10 nós, 2016, reporte só o controle. Vou reportar o 07, grato. Guardião 07 aos 44, frequência livre, boa tarde. Nuno 67, decolagem autorizada, no 30 graus, 12 e nós, o ajuste no 0 no meio. Livre decolagem, dá 1 a 0, gol, Nuno 67. Salvador, o treinamento 4, boa tarde, 9-0, pronto. 6254, alinhar e manter. Treinamento 0, 62, 5, 4. Nuno 67, aos 4, 5, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. 254, decolagem autorizada no 40 graus, 10 nós. Obrigado, boa tarde. Acionamento, chama o táxi. Meu fantasma está pronto para a colagem? Presente autorizado, no 50 graus, 10 nós, o ajuste no 0 nome. Salvador, bom dia, 3290. 3290, pouso autorizado, pista no 0, não passa 0 graus, 10 nós. Depósito 3290. Salvador, azul 5021, ponto telefone. Romeu Fox Lima, 53, controle 198, boa viagem. 198, está regresso, comandante. 021, mantém o ponto de espera, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, O22, 32 passarela, estabilizado na final, trem baixou e travou, vai passar o externo agora. O230, continue e aguarda a autorização de pouso. 2230. Direita, 1211. Direita, 1211. 1, tá? 3290. Zero, livre pouso no 30 graus, 10 nós, o ajuste no 0 na mesa. 2230, livre pouso. Na 10. 2230, confirmando livre pouso no 0, no 30 graus, dá em nós. Livre pouso, 2230. Fox Fox na bata, livre acionamento, chame táxi. Azul 5021 no alinhar e manter pichando zero. Ali mantendo ponto zero, azul 2230 ao 59 direito no 211. Dois dois três zero, sol agora. Cometa 74, mantenha a posição. Azul 5021 no livre decolagem no 0, no 30 graus, 10 nós. Enche o livre decolagem azul 74, alinhar e manter a partir da interseção. O 5021, decola 01 no controle 121. 198, boa viagem. 198, vai chamar azul 5021, uma boa. Delta 74, livre decolagem a partir da interseção, vento 950 graus, 8 nós. Tá, chama para ingresso. Momento 74 ao 04, controle 19-8, boa viagem. 19-8, comenta 74, boa. Feito Fox Fox, alinhar e decolar. Pista 17, o vento 950 graus, 10 nós. Vitor Fox Fox, decola 08, mantenha restrito 1000 pés e já está autorizado o cruzamento do campo. Center Fox Fox. Autoriza a projeta, fala Fox, Fox Fox. Autorizado direto, curva à esquerda, autorizado direto pro Agro de Paulo Afonso. O Vitor Fox Fox, chama o controle em 19-8. 19-8, Fox Fox, grato. Meta 113, alinhar e manter a partida de interseção. Fox Fox 19-8, tá, regresso. Tem um bom voo. Decolagem autorizada, não fique 0 graus, 8 nós. Meta 113, decola aos 11, controle 19-8, boa viagem.